Cotilo Prime. Então toma pressão. E hoje a gente vai gravar esse CD especial pra galera do Acará. Um CD de marcante pra ficar na história do Jackson. É Crocodilo. Bora começar. Almeida e dizer a você, Dinho Pressão e Gordo, Crocodilo. Porque me abandonou, se foi, me deixou aqui sofrendo e chorando por ti. Crocodilo Prime. Ela veio assim, foi tão de repente, tudo aconteceu, eu não sei explicar. O nosso amigo Soldado Duro, e não é no... o GG, você, o Bessola, assim, o Lê do Céu, meu coração. Alô, Fabiano, que o amor encontrei. Eu vou te falar, você não vai esquecer. Vem me Te cruzado, alô, Carangaú! Já! Isso é amor! Eu não posso! Te cruzado é o cara que comanda você, o melhor açaí do Acará! Primeiro, inclusive ontem, você foi, ele nos proporcionou um açaí batido na hora, meu irmão! Ele mesmo! Me tira de casa! Eu quero te amar! Vai contando aí, Maílson! Toda noite que eu sonho só vejo você. Quantas horas escuto? Tito Pirata, Alex do Lanche, obrigado! Linda! Bora, macarrão, colocou a massa, segura aí, garoto! Eu ando por aí, querendo te encontrar. Toda mulher que vejo, imagino você. E aí, Angolão da Nike! Lá vem mais uma daquele jeitinho que você gosta! É tão forte assim. Ricardo Gaiata, bora, Ricardo! Vindo por você. Oh, yeah. Você é dona dos meus sonhos. Fico imaginando a tua boca dizendo assim: Crocodilo Prime. Vem pra mim, Crocodilo Prime. Você parece criança que precisa aprender. O meu amor jogou fora, a vida que Kiko Arte do Brasil, assessor do vice-prefeito Ieca e toda a família 100% a carência. Obrigado, Kiko! Não adianta esconder, eu tô machucado hoje por você. O meu coração é um menino que chora por dentro. O meu vice-prefeito Ieca do Acará, 100% acarense, disse: Gordo, hoje eu quero um CD marcante pra minha galera do Acará. Alô, meu vice-prefeito Acará, lá vai, mais uma, 3, 2, 1. dança, dança, dança, dança, dança, vai! Longe de você, juro não consigo. Se errou, fala pra ela assim, ó. Crocodilo. Só mais uma chance, vai. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. Por onde quer que eu vá, te vejo em tudo. É minha amiga Tami. Hoje ela tá feliz da vida, olha. Ao lado dela, enlouquece, Rafaela Santos, deixa confuso. Yuri Eduardo, estilo Luan Santana, vai, vai. Só mais uma chance, vai. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. Você é mais que o céu, o mar, a estrela e o luar. Say goodbye. Esse é mais um pra tua coleção. Passa o pano aí, papai. Já! Porque brigamos? Sei que foi tudo um engano. Ai, ai, ai, ai, deixa eu te falar. Me dá só uma chance pra recomeçar. Foram tantos planos. Pena que a gente se perdeu. Ai, ai, ai, ai, eu te machuquei. Você me desprezou e o nosso amor morreu. Você quis amigo Sargento Monteiro. Você me magoou. E aí, Monteiro? Pena te entregar meu coração. Não dá pra viver sem ti. Amor, preciso de você. Cê vai dizendo que é o fim. Vem ver como eu estou sofrendo. Só mais uma chance, vai. Do nosso romance. Não sei mais um lance. Desses que tem, vai. Me sinto precisando de você, amor, sem teu carinho, prefiro até morrer. É crocodilo. Do nosso romance, nunca foi mais um lance desses que vem. Gigante Crocodilo Prime, ele vai te pegar. O meu parceiro de Antônio do Netson lá do Arapari tá aqui comigo. E ele disse, gordo, que sequência é essa, moleque? Chega aí, Toninho! O cara que sempre deu moral pro Gordo e pro Dinho e faz parte da trajetória do Gordo e Dinho. Opa! E aí, Toninho? Fala aí, moleque! Legal, Dinho! Legal, Gordo! Sucesso total hoje! Crocodilo, todo ano é tradição já aqui no Acará. E claro, a gente tem que vir ver, visitar o show dos irmãos Gordo e Dinho Pressão. Só quem tá gostando do crocodilo, joga a mãozinha pra cima, hein? Joga mãozinha pra cima, soquinho pro céu, soquinho pro céu. Solta mais um, hein, Dinho! Rompendo fronteiras hoje aqui no Acarão. Meu primo DJ Magal, alô Magal. E o tempo passa. Olha a galera da carretinha pequena gostosa. Ali pelo ladinho aqui com a gente. Diferente. Alô, Maílson! É esse cara também é velha guarda, né, Dinho? E a mão. Parceiro, Maílson. Seja mesmo eternamente. E o quê? E o quê? Quero te amar pra sempre. E a gatinha Paula Verônica de Barcarena aqui com a gente. Alô, Paula Verônica. Hoje ela veio conhecer o gigante. Sucesso total. Alô, Gina, alô, Gordo. Muito obrigado, viu? Vocês sabem que sempre vocês vão morar no coração aqui do Consagrado. Valeu, viu? Pra dizer que eu te amo. O homem é bom, o homem é espetacular. E aí, Toninho? Meu grande. E aí, Edson Wagner? E aí? Toda quinta-feira, ele tá no Caribe hoje, veio aqui no canal. Obrigado, Edson! Bora vir mais um, bora vir mais um, bora vir mais um, Marcinho! Diogo Tadisson. Em tuas mãos. O Romeu Pressão. Meu amor, será que foi? E Adriele de Cão. Os sonhos e planos para nós dois. Diz que não vai mais. Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai. O nosso amigo DJ Zezinho aqui do Cará. Zezinho! Coração vai ser só teu pra sempre. Diz que não vai mais. Tranque essa porta e vem. Te quero. Te amar me faz tão bem. Tranque essa porta e vem. Te quero. Do bairro da Alegria. DJ Alisson tocar. Amigo David, o Rômulo. Os nossos. O Roberto, o técnico Leozinho. Sois, e a minha amiga Regiane. Só pra mim. A amiga da bebê. É o que eu vou dizer. Faz o S. Levante a mão e faz o S. Ô, Regiane. Assunda, amiga da Pump. Faz o S. Com o super pop. Pop. O arrasta todo. DJ Alisson. E Juninho Pop. Brothers Godo e Dinho Pressão. Simplicidade, carisma e competência a serviço da sua diversão. É o animal na área. Dali, Crocodilo! Crocodilo Prime, um predador enorme, perverso e voraz. Sucesso. Agora! Amigo Nildo Mix, o Nelson Lesso, o Romário, equipe Os Brother Mix, o Índio Danilo, o Daio, o quilômetro 32, tá todo mundo aqui, ó. Prazer, meu amor, sou louco por você. Tio Cruzado e a Tia Liga. O açaí mais top da região. Tudo que sinto por você. E faço essa canção pra você, meu. Fiquei magal e doidando tudo, ó. Eu me lembro de. E aí, Ricardo Pressão, segura! Que é nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. É simplesmente as melhores. Dinho. Eu me lembro de tudo que. Agora encontrei o amor, mas sozinho estou. Seu sono vai. Só não posso explicar. Crocodilo Prime. Porque o destino mudou nossa felicidade. Gigante. gigante Crocodilo Prime. É sensacional. Que eu faço amor com o vazio que ficou. Sem você na minha vida. E me... Vem e diz pra mim, baby, onde você está? Pega, meu animal! Gigante Crocodilo Prime. Você me conquistou, confesso. E a chama desse amor me quer. Tomou conta do meu ser. Dia e noite eu penso em você. E a produção! Fico esperando a hora de te encontrar pra gente se amar. Só te peço, não demora, não. Essa saudade tá doendo em meu coração. Sente o clima, sente o clima. Que te ama. Eu não consigo mais. E Gordo, fazendo toda a galera dançar e vibrar numa só emoção. Crocodilo Prime. E aí, e aí? Equipe Chopitel, valeu! Se você também me amou, ou sonhei demais, mas não vou deixar o destino te roubar. Crocodilo. Sempre estarei aqui, esperando sua volta, pois um grande amor não se esquece jamais. Forte, seu amor. É ou não é, Maiúsa? Vinha nos envolver. Só aquecer. Peguei a você. Rolando na areia. Como eu sonhei. Sempre te amarei. Nunca me senti assim. Meu corpo. Manda mais uma! Explodido de paixão por você, sempre te amar. Tô dividido entre o meu amor e uma antiga paixão. Desde que que ela voltou. Já não sei mais o que é certo. Prefiro é decidir qual das duas é certo pra mim. Difícil é decidir qual das duas. Aguento mais viver assim. A noite cai, não te encontrei, meu amor. Não dá pra te esquecer. Como isso, o poderoso. Aqui é Crocodilo, meu amor. Encontrar você com o DJ Juninho consagrado. Vou como isso. Como isso? Crocodilo, DJ Dinho Pressão. Esse DJ que se destaca e é reconhecido como um dos melhores DJs do Pará. É a vez de Laranjal do Jari. Você sabia que eu era assim, paixão de um mano de... E dia 3 de fevereiro, eu te falei, tem Crocodilo em Macapá. Falei, não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você... Dia 8 de dezembro, é a vez de Cândido Mendes do Maranhão. Solta a voz aí! Só dá abraço aqui pro meu parceiro Júnior Doido. Ele que é o pai do Maílson. Agora vim dizer que estou me

quero dançar. Gigante Crocodilo Prime. O da noite, mas vou ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é dos desejais. Oh, oh, só quero dançar. E eu senti o calor. Marquinho Pará e Espina Pens, pra dançar e se apaixonar. Ai, ai, vai, bondinho, vai! Uhul! Quem é que tá tocando? Quem é que tá tocando? Pressão. Um DJ de nome e sobrenome. Pressão. Pressão. Sei que ele existe em algum lugar. E quando ouvir, vou me apaixonar. Na luz da lua, vivo a sonhar. Sei que ele vai me emocionar. Vem, vem, vem, meu animal tocar. E aí, Toninho? A noite cai. Pressão das marcantes! te cobrar. Só tenho o dinheiro do aluguel, disco prestação. Essa aí o Vitinho mandou pro Maílson. Esconde que lá veio prestação, com o papel na mão, vem pra te cobrar. Só tenho o dinheiro do aluguel, disco prestação, que eu vivia. Bora, Maílson! Esse cara é escroto pra cacete. Não pagou, ele leva o tapete. E se fica olhando na janela, ele leva, leva um jogo de panela. Esse cara é mesmo um pentelho. Entrou em casa, levou o meu espelho. Só por quê? Porque eu atrasei a prestação. Tá querendo levar o meu colchão. Ele cobra, ele cobra, ele cobra, ele cobra até demais. Roda a prestação, pense, pense em paz. Ele cobra, ele cobra, ele cobra até demais. Roda a prestação, pense, pense em paz. Alô, Thiaguinho, gravações CD. Essa aqui é a tua, de garçom. Veja só, seu pirateiro, o que você foi fazer? Foi lançar a minha música antes de chegar ao CD. Veja só, seu pirateiro, o que você foi fazer? E do Edilson Rex também. Antes de chegar ao CD. Tony Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. A banda bunda. Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime.